type of panic conflito e atrito. A revolução não tarda a chegar, tá tudo escrito, escuta. Right? Não há liberdade sem sofrimento. Não há nada de bom que caia do céu. Não há felicidade a 100%. Tu tens teus direitos, eu tenho os meus. Não há equidade sem entendimento. Não há revolução do sangue, não correu. Não há glória sem altos maus momentos. Será que eu me sento à espera de Deus? Nada, eu recuso-me a desistir. Sobretudo nessa altura, muitos chamam por mim. Não vou em nenhum momento deixar de dizer que sim. Podem contar comigo pra satar e pra já, incentivando todo mundo a viver com positividade, seja quem já quiser. Sou eu, a medicação, presa, força, depressão. Saiba que há sempre alguém em pior situação. Não há liberdade sem sofrimento. Não há nada de bom que caia do céu. Não há felicidade a 100%. Tu tens teus direitos, eu tenho os meus. Não há equidade sem entendimento. Não há revolução do sangue, não correu. Não há glória sem altos maus momentos. Será que eu me sento à espera de Deus? Deixei tudo aquilo que não tem fundamento. Permita-me dizer que chega o meu momento. A minha canção vai exprimir sentimentos que vem cá de dentro e dedico a você. Não estou de gozação quando digo e repito que a minha ocupação é banir conflito. Nada de estranho, tão pouco esquisito. Só modo de vida de saber viver. Não há liberdade sem sofrimento. Não há nada de bom que caia do céu. Não há felicidade a 100%. Tu tens teus direitos, eu tenho os meus. Não há equidade sem entendimento. Não há revolução do sangue, não correu. Não há glória sem altos maus momentos. Será que eu me sento à espera de Deus? Se apodera, assiste, faz contente todo mundo, assiste. Mas ninguém se mete àquela velha história, sempre se repete. Há quem consiga por outras façanhas enganar o massivo nas suas campanhas. A perdição é tudo que tens pra escolher. Nada mais racional do que pagar pra ver, right? Não há liberdade sem sofrimento. Não há nada de bom que caia do céu. Não há felicidade a 100%. Tu tens teus direitos, eu tenho os meus. Não há equidade sem entendimento. Não há revolução do sangue, não correu. Não há glória sem altos maus momentos. Será que eu me sento à espera de Deus? Nada, eu recuso-me a desistir. Sobretudo nessa altura, muitos chamam por mim. Não vou em nenhum momento deixar de dizer que sim. Podem contar comigo pra satar e pra já, incentivando todo mundo a viver com positividade, seja quem já quiser. Sou eu, a medicação, presa, força, depressão. Saiba que há sempre alguém em pior situação. Não há liberdade sem sofrimento. Não há nada do bom que caia do céu. Não há felicidade a 100%. Tu tens teus direitos,